Vamos lá. Ok. Eu posso abrir? Eu posso abrir? Eu posso abrir? Abre, pelo amor de Deus, que vai. Assim a gente reversa todo mundo. Yeah! Vai. Ok. 3, 2, 1. Não é um podcast sobre os indicados a melhor filme do Oscar 2016. Yeah! Pronto. Esteja aberto. E hoje estamos aqui na segunda edição do Esse Não É Um Podcast. Eu sou o Tennyson. Aqui do meu lado esquerdo está o meu colega de podcast, Alex Tavares. Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo interessado para saber o que a gente vai falar hoje? E do meu lado direito, meu namorado, convidado especialíssimo neste podcast, William. Yay. E aí, pessoas? Sejam bonzinhos com ele, porque ele está sendo desvigilado neste podcast. Ah, a primeira vez dele, que lindo. Isso aí, me tratem com carinho. Primeira vez já, threesome. Que lindo. Durante o podcast, faremos referências a várias coisas. Não deixem de acessar o n1p.blogspot.com e visitar o post de edição para apreciar com a gente. Visite também nas redes sociais e blogs pessoais. Os links também estarão no post. E hoje o nosso tema vai ser sobre os indicados ao Oscar de melhor filme, que a edição vai sair no próximo domingo, dia 28 de fevereiro de 2016. Hoje vamos falar apenas dos filmes indicados a melhor filme, porque para falar de todas as outras categorias, de melhor atriz... Faltou grana. Faltou tempo. Faltou grana. E também faltou tempo, faltou muita coisa para a gente assistir. A gente não assistiu todos os indicados nessa lista pequena e grande ao mesmo tempo. É. Faltou grana, faltou tempo e faltou vontade de ver algumas coisas. Ah, isso é verdade. Primeiro filme é Ponte dos Espiões. Ponte dos Espiões é um filme dirigido pelo Steven Spielberg. Acho que todo mundo já conhece esse diretor consagrado. A sinopse é o seguinte. Em plena Guerra Fria, o advogado especializado em seguros, James Donovan, interpretado por Tom Hanks, aceita uma tarefa muito diferente do seu trabalho habitual. Defender Rudolf Abel, um espião soviético capturado pelos americanos, que foi interpretado por Mark Rylance, que indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Mesmo sem ter experiência nesta área legal, Donovan torna-se uma peça central das negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética ao ser enviado a Berlim para negociar a troca de Abel por um prisioneiro americano capturado pelos inimigos. O filme também foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, mixagem de som, direção de arte e trilha sonora original. Ao todo, são 6 indicações. Bem, já vou metendo o pé na porta, falar que esse foi o que eu menos gostei dos 8 indicados. É o filme que eu particularmente achei fraquinho. Eu não gosto dessa vibe de filme de espionagem. É algo que não me agrada muito. Até o trailer eu já não achei grande coisa. Mas isso não significa que o filme é ruim. Bem pelo contrário, o filme é bom. Eu fiquei interessado. A primeira parte do filme é... que é sobre essa parte do julgamento do Rudolf Abel. Me deixou bem agoniado. E quando a trama se vai pra Berlim, eu fiquei com mais agonia ainda. Mas... esse é o probleminha. O filme é bom, mas só que eu não gostei tanto. Eu não gosto de filme de espionagem. Eu concordo com você. Eu acho que filme de espionagem também não é muito a minha. O filme é bom, ele foi bem feito, foi bem produzido. Só que eu acho, a única coisa que eu acho é que tem melhores. Não foi bem, tipo, tem melhores concorrentes. Eu, quando ele foi feito, quando ele estava em produção, todo mundo falou, nossa, isso vai ser um filme de Oscar, vai ser um filme de Oscar. Realmente, valeu a indicação, só o fato de ter sido indicado já é uma grande coisa, mas eu acho que tem concorrentes melhores nesse ano. Então, eu acho que vai ficar só pela indicação mesmo, na minha opinião. Eu não tenho vergonha em falar que eu troquei meu tempo pra ver Ponte dos Espiões pra ver Deadpool. eu não consegui ver esse filme ainda. Mas eu também acho que você fez bem. Fez bem. E só uma coisa que eu lembro que eu, com bastante carinho, de Ponte dos Espiões, é uma cena. Nossa, é muito pena você falar isso, que teve rima visual. Teve uma cena no final que teve uma rima visual com crianças pulando uma grade. Que lembra a cena de pessoas pulando o muro de Berlim. Aquilo lá eu achei bonitinho, mas foi só essa daí. E também, pra falar que Ponte dos Espiões é mais uma parceria do Spielberg com o Tom Hanks. Eles já tinham feito algumas minisséries da HBO, tem o filme do Resgate do Soldado Ryan. Ah, é verdade. Eles têm os dois têm uma parceria muito boa. Então esse daí é só mais um filme bom com os dois juntos. Acho que é esse daí que a gente pode falar sobre Ponte dos Espiões. Ele é um filme bom, mas Não impressiona. Bastante esse ano. Não impressiona. Tem melhores. Tem melhores. Vocês achavam que o Tom Hanks ele merecia uma indicação a melhor ator ou não? Não. Eu acho que não, ainda não. Ele é um ótimo ator, sem dúvidas. Mas os atores que são indicados, eu acho que eles exigem mais, entendeu? Os filmes deles exigiram mais como ator. Então, eu acho que ainda não é o momento dele. Mas ele é um ótimo ator. Você acha que o Matt Damon merece mais do que ele a indicação ao melhor ator? Boa pergunta. Nossa, é difícil. Aí você foi os dois estavam bem à sua maneira. Os dois estavam bem, não estavam ruim. O próximo indicado ao Oscar é Brooklyn, dirigido por John Crowley. O filme conta a história da jovem irlandesa Eilish Lacey, vivida pela nomeada ao Oscar de melhor atriz Saoirse Ronan. Saoirse, na verdade. Saoirse. Eu anotei como você fala essa merda e eu esqueci. Tá bom. Enfim. Rick, rebobina. Tá bem, corta. Vai de novo, lê de novo. Não, corta não, deixa que vai ser engraçado. Mas enfim, eu queria bom. Isso. Tava no roteiro. Então vai. O filme conta a história da jovem irlandesa Eilish Lacey, vivida pela nomeada ao Oscar de melhor atriz Saoirse Ronan, que se muda de sua terra natal e vai morar em Brooklyn para tentar realizar seus sonhos. No início de sua jornada nos Estados Unidos, ela sente falta de sua casa, mas ela vai tentando se ajustar aos poucos, até que conhece e se apaixona por Tony Emery Cohen, o encanador italiano. Logo, ela se encontra dividida entre dois países, entre o amor e o dever. Também indicada a melhor roteiro adaptado, tendo um total de 2 indicações. Na verdade, são 3 indicações, que é melhor filme, de melhor atriz e de melhor roteiro adaptado. Então, é que melhor atriz, no caso, eu não conto como indicação do filme, porque o prêmio não vai pro filme, vai pra atriz. Não, mas conta como, né? Não conta como indicação do filme, Nas premiações, conta, tipo, falei esse filme, conta. Melhor ator, melhor atriz, sempre conta como indicação do filme. Só uma curiosidade, então, você falou aí o Oscar também. Vai para... Não, Ponte dos Espiões eu já corrigi. Não, é que você falou. São 6 mesmo. Ele falou. São seis mesmo. Ah, não, é que eu tinha anotado 5, então. Não, são 6 mesmo. Então tá bom. Ele falou 6. Eu achei que eu tinha anotado 5, e daí o 6 seria o teu coadjuvante, mas beleza. uma curiosidade, quando você falou o Oscar vai para, eu lembrei de que até 89 a academia falava in the winner is, ou seja, o vencedor é, e depois de 89 pra frente eles substituíram para the Oscars goes to, porque eles falaram que pra academia não existem perdedores. Oh, que bonitinho. Ai, caguei. Ok. E aí, o que vocês acharam de Brooklyn? Então, eu sou um dos poucos que gosto de Brooklyn. Eu gostei. É um filme bem singelo. É um filme bonitinho. Eu dou um destaque bastante do roteiro e do roteirista também. Porque o roteirista, quem não sabe, ele é o autor do livro de About a Boy. Então eu tenho um bastante estreito pelo roteirista. E a história... Eu, quando vi o trailer, pensava que era um filme bem bobinho, que era só da mocinha que estava em dúvida se queria morar nos Estados Unidos ou se queria morar na Irlanda com a sua família. Mas não é só isso, tem uma história de romance bem bonitinha, tem ela tentando se adaptar à nova vida, tudo e tal. Eu achei uma história bem simples, não vai ganhar... Nenhum dos... Não, jamais. Não vai ganhar nenhuma das indicações que ganhou. Mas é um filme que até que vale a pena. Eu gostei. Tem muita gente que acha meio incoerente o Brooklyn estar na lista dos indicados. Eu achei mais incoerente o anterior, que foi Ponte dos Espiões, que o Brooklyn. Mas... Eu acho o Brooklyn bem coerente pra ter também. Eu não sei que outro filme poderia estar no lugar dele, mas eu não acho ele forte o suficiente pra ser indicado ao melhor filme de um ano. Tipo, só se 2015 foi realmente um ano muito fraco pro cinema, porque meu problema com Brooklyn é o seguinte: eu não acho ele um filme ruim, de jeito nenhum. Eu acho ele um filme bom, mas não ótimo. Ele tem bons momentos de alívio cômico, tem bons momentos de comédia, o romance é bem legal, só que tem um problema muito grave, e isso tá no trailer, porque como todos os trailers de hoje em dia, os trailers soltam spoilers do filme, ela, num determinado momento, volta pra Irlanda, depois de ter ido pro Brooklyn, e se apaixona por um cara da Irlanda. Aí ela fica com esse triângulo amoroso dividido por um oceano. Né? E é uma coisa que eu pessoalmente achei um absurdo, porque estragou o personagem pra mim, sendo que eles, os roteiristas, tipo, eu sei, é baseado num livro, mas mesmo assim, já que há uma porra de uma adaptação, o povo que faz a adaptação vive mudando a porra da história, eles poderiam muito bem ter adaptado para que não tivesse esse segundo interesse amoroso, né, e que ela ficasse dividida simplesmente entre a família dela na Irlanda, entre a tranquilidade da Irlanda, entre os amigos dela que ela sempre conheceu e o amor da vida dela que encontra-se no Brooklyn e todas as novidades e expansão dessa nova terra inexplorada pra ela, né? Isso seria um conflito que eu acho que seria muito mais interessante de se ver e de ser explorado do que esse triângulo amoroso bobo que eles pegam e enfiam no filme, que pra mim destrói a personagem que até então tava apaixonadíssima. Ela tinha acontecido um negócio lá com o Tony. Não. Com o Tony, que ela tinha criado um vínculo muito mais forte com ele, e aí ela pega, volta pra Irlanda, acontece isso, e sei lá, isso pra mim meio que destrói a personagem, porque faz parecer que todo aquele relacionamento que ela tinha com o Tony não era forte como parecia ser. Então meio que torna fraco, enfraquece o relacionamento deles na tela. Eu achei isso horrível, horrível, horrível. Mas as outras qualidades do filme, elas... justamente a parte cômica, a parte do romance na primeira metade do filme, e elas são tão fortes que acabam contrabalanceando essa parte ruim do filme pra mim. Então por isso que o filme acaba ficando apenas bom. Eu não sei, é um pouco controverso isso, porque isso tem muito a ver com o livro. Então, essa coisa dos roteiristas podiam ter mudado é meio controverso. Então, eu não concordo muito com essa parte. Mas eu achei um filme bom, mas segue a mesma linha do Whiplash, do Boyhood. É um filme bom, um filme ok, vale a indicação e tá ótimo. Vai ficar por aí mesmo. Embora eu considere o Whiplash um filme ótimo, eu gostei muito de Boyhood também. Mas são filmes que valeram a indicação e é isso aí, e tá valendo. Então, eu achei ele bem, assim, A gente tá falando, tá numa época de refugiados e tudo mais, então o filme tem uma certa... Dá pra fazer um link com isso, dá pra abrir um debate sobre isso, se quiser, dá pra puxar um pouco. Mas é um filme ok, um filme bom. Mas não vai levar também. De que, tá, primeiro, de que maneira se relaciona com Whiplash e Boyhood? Tá na mesma mesmo nível, assim, vamos dizer. Eles foram indicados e foram indicados. Ah, tá, saquei. Se no máximo você ganha algum Oscar, ganha um. É, melhor filme não ganha. Não é pra melhor filme. Tá, essa questão dos refugiados, eu acho que não se relaciona muito, porque, enfim, ela não se encontra nessa situação de refugiado em nenhum momento. Então, mas ela tá se adaptando a uma nova realidade, entendeu? Nesse sentido. É, mas ela não passa nada do que um refugiado passa, então acho que não dá pra ser um debate que tá pra ser extraído do filme. Eu acho que é extrapolar demais o que o filme passa. Não é. Indicado ao Oscar de melhor filme é O Quarto de Jack, dirigido também pelo indicado ao Oscar Lenny Abramson. Joy, interpretado por Brie Larson, indicada ao Oscar de melhor atriz, e o seu filho Jack, vivido por Jacob Tremblay, vivem isolados em um quarto. O único contato que ambos têm com o mundo exterior é a visita periódica do velho Nick, que os mantém presos em cativeiro. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local, mas não vê a hora de deixá-lo. Para tanto, elabora um plano em que, com a ajuda do filho, poderá enganar Nick e retornar à realidade. Também foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, ao total de 4 indicações. E, então, esse daí, se o mundo fosse um lugar justo... Esse daí levaria todos os Oscars e mais alguns que não foi indicado. Porque esse daí, de longe eu falo que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. A história da relação de mãe e filho que a Joy tem com o Jack. E todo esse tempo, a Joy passou pelo menos 7 anos presa em cativeiro. Porque ela foi sequestrada pelo velho Nick. E... Nossa, só de pensar, é uma história muito triste e foi lindo ver como é que a Joy tava tentando fazer que o lugar não fosse tão horroroso e tão triste como ele é. Por causa que tava falando que o filme... Nossa, eu tenho muito problema, já tô começando a chorar só de lembrar de várias cenas do filme. E essa daí é uma cena que eu... tem no trailer, que é a cena da fuga do Jack. E é uma das cenas que mais me deu agonia assistir. Foram vários minutos que eu estava tenso demais em assistir. E eu acho uma injustiça o fato do Jacob Tremblay não ter sido indicado ao Oscar de melhor ator. Ele merecia uma indicação. Acho que se ele fosse indicado, com certeza ele iria ganhar. É um dos filmes mais lindos, tocantes, não só dessa edição do Oscar, mas do cinema geral. É uma história muito bonita. O Quarto de Jack, eu fui ver sozinho no cinema. O que eu mais gosto da experiência do Quarto de Jack é que ele, ao mesmo tempo em que te deixa... em muitos momentos, não aterrorizado, mas embasbacado, com medo por eles, triste e tudo mais, ele também te deixa feliz de uma maneira incrível, justamente graças à atuação do Jacob, porque ele transmite toda a pureza do Jack, né? Toda essa visão pura e linda, inocente, daquele pequeno mundo do quarto que ele tinha tanto apreço. Era uma coisa magnífica. E o roteiro, claro, também ajuda. Eu lembro de uma frase que ele fala, se me engano é pra avó dele, que ele fala bem assim, alguém fala pra ele, né? Como era ficar naquele quarto pequeno? E ele fala, o quarto não era pequeno, o quarto era imenso, aliás, o quarto era infinito. É uma coisa muito linda, e tipo, na imaginação dele realmente era, porque ele podia fazer de tudo ali. E todo aquele negócio dele continuar querendo retornar pro quarto, né? E com medo do mundo, do exterior, ao mesmo tempo que tinha curiosidade, é uma coisa magnífica, primeiro por ser real, mas magnífica também pela atuação dele. E além de tudo isso, o relacionamento dos dois, da mãe e do filho, é uma coisa tão emocionante e linda, que me fez ter saudade da minha mãe, que me fez falar, poxa, eu preciso ligar pra ela, falar com ela, eu precisava ter visto esse filme com ela pra poder sentir tudo isso com ela e chorar do lado dela. Eu acho que a melhor experiência que alguém pode ter com esse filme é justamente vendo com a sua mãe. Isso seria uma experiência de outro mundo. É a mãe dele, que foi interpretada pra Brie Larson. Quem diria que essa atriz lá do United States of Terror podia fazer um papel tão pesado, com uma carga dramática bem intensa, e conseguir entregar um resultado magnífico. Ela estava perfeita. Essa daí, ela ganhou vários prêmios que foi indicada por causa do papel da Joy. E com certeza ela vai ganhar o Oscar de melhor atriz. Se ela perder, vai ser uma injustiça e incoerência lascada. Porque já basta do Jacob não ter sido indicado de melhor ator. E se a Brie Larson perder de melhor atriz, não dá. É muita incoerência. Das indicadas de melhor atriz, qual é a maior concorrência dela? Tem o quê? Jennifer Lawrence? A Saoirse? A Kate Blanchett? É, tá bem fraco. Tem a Charlotte Rampling, mas só que eu não vi 45 anos, mas falam que ela tá boazinha. Eu achei o filme muito bonito, muito bonito. A fotografia do filme também é muito bonita. Eu achei muito bonita, as imagens lindas. E eu achei muito legal essa abordagem do quarto e tudo mais. Até, por exemplo, quando você falou do menino, do tamanho do quarto, me lembrou de quando eu era criança, que quando eu era criança eu morava em São Paulo, a nossa casa não era grande. Mas na minha cabeça e da minha irmã, a casa era enorme. Eu lembro que depois que eu fiquei adolescente, a gente saiu de lá, a gente voltou pra casa dos meus avós e tudo mais. E eu vi a casa de novo e falei, cara, mas não é como eu imaginava quando era criança. Então o fato do filme se passar na visão dele traz uma leveza, da mesma forma que é um assunto pesado. Eu achei muito legal, muito bom filme. Só uma observação que me deixa em dúvida se ele leva ou não o melhor filme é que da metade do filme pra frente, eu acho que ele perde força um pouco. Porque eu não posso contar o que acontece. Ao contrário, o filme continua muito intenso. Não, ele continua, mas eu acho que ele vem num crescendo da parte do quarto. Eu trocaria um pouco de tempo daquela parte que ele sai do quarto por mais tempo no quarto. Eu acho que ia ficar um pouco mais interessante. Não dá impressão isso, porque eu já tive agonia assistindo as cenas do quarto. E pra continuar aquilo lá, se eu aguentasse mais um minuto, eu cortava os meus pulsos. Pra mim deu a sensação que eles quiseram só avisar o quarto. Isso, seria justamente pra invocar um pouco mais dessa agonia. Mas também, pra gente sentir um pouco mais. Não só agonia, mas muito mais ver o quarto da visão do Jacob. Eu acho que seria muito mais lindo se a gente pudesse ter mais essa visão do Jacob, dessa coisa linda, daquele ambiente que era aterrador. Sabe, eu acho que faltou mais tempo no quarto pra gente poder pegar realmente e poder ficar imerso em como o Jacob via aquele ambiente. Eu acho que a coisa que eu trocaria do filme é isso, daria um pouquinho mais de tempo no quarto. Eu acho que a academia vai levar isso em consideração, mas, na minha visão, é um dos fortes candidatos. Pra mim é o que deveria ganhar o Oscar de melhor filme. E mais alguns pontos que eu queria lembrar, que o filme é uma adaptação de um livro da roteirista do filme. Assim como aconteceu com Garota Exemplar, a autora do livro também escreveu o roteiro do filme. Que ajuda muito pra roteiro adaptado, né? Sim, pra não acontecer aquela coisa de, ah, mudou uma coisinha aqui e ali. Então reclama com o autor do livro, que foi ele que escreveu o roteiro. E também, eu vou fazer essa daí, uma analogia a dois filmes, o Quarto de Jack. A primeira analogia que eu faço é com o filme O Menino do Pijama Listrado, por causa que mostra essa... Tem uma situação muito triste e pesada, mas só que mostra também um lado inocente de uma criança praticamente narrando a história. E outro filme seria o Whiplash, por causa que, assim como o Whiplash, o Quarto de Jack foi um filme que é bastante elogiado. Eu vejo bastante pessoas gostando do filme. É um filme praticamente um filme independente, mas não creio que vai ganhar o Oscar de melhor filme. Mas se ganhasse, seria a merecido. Justiça sendo feita. Merecido. Seria merecido. Seria merecido. Pois é, mas eu acho que não é justo. Não, mas a indicação dele também foi merecida. Então ele é um dos que merece nessa categoria aqui. Não, a indicação era mais do que justo, mas aqui seria melhor se ganhasse. É o meu favorito. Mas eu não acho que ele vai ganhar, não. Não vai ganhar, mas é um filme excelente. Sim. Chorei em vários momentos. O próximo filme, A Grande Aposta, dirigido pelo também indicado diretor Adam McKay. Michael Burry, atuado pelo indicado melhor ator coadjuvante Christian Bale, é o dono de uma empresa de médio porte que deseja investir muito dinheiro do fundo que coordena ao apostar que o sistema imobiliário nos Estados Unidos irá quebrar em breve. Tal decisão gera complicações junto aos investidores, já que nunca antes alguém havia apostado contra o sistema e levado vantagem. Ao saber destes investimentos, o corretor Jared Bennett Gosling percebe a oportunidade e passa a oferecê-la a seus clientes. Um deles é Mark Baum, Steve Carell, o dono de uma corretora que enfrenta problemas pessoais desde que seu irmão se suicidou. Paralelamente, dois iniciantes na Bolsa de Valores percebem que podem ganhar muito dinheiro ao apostar na crise imobiliária e, para tanto, pedem ajuda a um guru de Wall Street, Dan Rickert, interpretado por Brad Pitt, que vive recluso. Também indicado a melhor roteiro adaptado e edição, com um total de 5 indicações. Então, A Grande Aposta, como vocês perceberam, a gente só falando a sinopse, o que a gente conseguiu entender desse filme? Quase nada. E é meio triste, porque o filme praticamente desenha pra todo mundo como é que funciona. Aconteceu a crise imobiliária. Sim, eles chamaram a Selena Gomez pra tentar explicar como é que funciona os trâmites, tudo. E ainda assim eu consegui entender porcaria nenhuma. E eu, por isso que às vezes fiquei, gente, eu estou me sentindo meio burro assistindo A Grande Aposta. Mas isso daí não é essa daí é a única coisa ruim, mas o filme é bem divertido. E fazendo um trocadilho horrível, ele é uma grande aposta pra ganhar o Oscar de melhor filme, porque ele ganhou o prêmio dos produtores. E desde 2007, quem ganha de melhor filme do Sindicato dos Produtores ganha o Oscar de melhor filme. Então, eu não vi esse filme. Então não tem. Você não conseguiu ver A Grande Aposta? Não. Infelizmente, o pior problema na Grande Aposta, o que mais complica mesmo pra você conseguir entender o filme, são os jargões do mundo financeiro, especulativo e econômico, e principalmente imobiliário, que é muito difícil de entender, mesmo com as explicações. Acho que esse seria um bom filme para você ver dublado, porque eu, pelo menos, não sabia com que conceito ficar na cabeça. Eu me confundia ouvindo o que eles falavam com a legenda. Isso tipo, desde criança, isso nunca me aconteceu. Mas esse filme tem um conceito, tem conceitos tão alheios à nossa vivência, tão complicados, que eu buguei em diversos momentos ao longo do filme. Pera, não, ele tá falando aquilo, mas na legenda tá aparecendo isso. Eu não tô entendendo que porra que tá acontecendo. Aí, mesmo as explicações, por mais didáticas que tentassem ser, elas ainda ficavam complicadas por causa dos jargões. Literalmente por causa dos jargões. Que inclusive eu não lembro de nenhum agora. Mas o filme, ele é de uma... A dramaticidade do filme, além de contar, além do interessante da gente conhecer a história verdadeira por trás da crise imobiliária, que no fim das contas foi tudo, tipo, pra resumir a história. A crise imobiliária era pra ter quebrado os bancos, só que os bancos não quebraram, porque os bancos são uns filhos da puta, que eles fraudaram um certo contrato lá e tal, eles acabaram fraudando os contratos que eles tinham e não pagaram o que deviam pagar. Ao invés disso, pegou e, tipo, o caldo entornou mais pro lado fraco, que seria o lado das pessoas, né? Não que não fosse afetar as pessoas do mesmo jeito, mas afetou mais ainda do que se os bancos não tivessem fraudado esses documentos. Enfim, pelo menos isso foi como que eu consegui entender, mas é bem possível que eu tenha falado, que eu esteja falando da abobrinha aqui. Ah, entendeu mais do que eu, pode ter certeza. E você acha que o filme pode levar o Oscar de roteiro adaptado, ganhando de Quarto de Jack? Olha, é um para difícil. Eu espero que não. Mas eu realmente não faço a mínima ideia do que pode acontecer. Porque assim, eu pessoalmente, mas eu não sou um velho da academia do Oscar, mas eu pessoalmente não daria o prêmio de melhor roteiro adaptado, pelo menos, porque... justamente pelo fato da gente não ter entendido, de não ter sido inteligível para a maior parte do público, sabe? Eu acho que não ficou tão bem adaptado assim, sabe? Mesmo com toda a didaticidade deles, eu acho que ficou tão complicado que eu acho que não foi tão bem adaptado. Mas é uma coisa... por exemplo, nós somos brasileiros, né? A gente não tá dentro do sistema imobiliário americano. Isso, para os americanos... Que é completamente diferente. Da gente. Pois é. Exato. Então, talvez, pra eles... E o filme é feito para eles e é avaliado por eles. Então, tipo, a opinião de nós brasileiros não vale muita coisa. Mas talvez tenha ficado claro para eles, talvez isso justificaria ele estar aqui entre os melhores filmes também. Então, talvez a interpretação de um americano seja diferente da nossa nesse sentido aqui, até porque eles passaram recentemente e ainda estão sofrendo uma onda da crise imobiliária americana. Então, talvez eles estejam mais familiarizados com os conceitos que foram apresentados aqui. Talvez, não sei. Não, sim, com certeza isso tudo pesa demais. Mas, assim, o fato do filme ser complexo não tira o mérito dele estar indicado. Então, a indicação é muito válida. Em todas as indicações que ele recebeu foram merecidas, mas com relação à adaptação de roteiro, bom, eu não conheço o original pra poder julgar, mas eu acho que Quarto de Jack merece muito mais, ainda assim, por causa da emoção que ele te passa, sabe? Eu acho que ele invoca mais coisa do que A Grande Aposta. É por causa que A Grande Aposta é baseada num livro que não foi planejado pra ser adaptado para um filme, é apenas um livro sobre como é que funcionou a crise imobiliária dos Estados Unidos, que acabou virando um filme. Por isso que, assim, é até justo ser indicado de melhor roteiro adaptado, porque pegou um livro que não era impossível de ser adaptado para o cinema e conseguiu fazer uma história assim, é um filme de drama com alguns toques de comédia. A parte cômica do filme é boa, é bem feita. E por isso que às vezes eu fico pensando que o A Grande Aposta seria o Lobo de Wall Street desse ano, que é aquele filme que se passa da parte de Wall Street, o lado podre do pessoal e tal. Só que com a diferença de que A Grande Aposta não tem tanta putaria e gente cheirando pó o tempo inteiro. Faz sentido. E não tem... mas tem nos dois filmes a mesma atriz. Tem uma atriz que é a atriz... Margot Robbie. A Arlequina. É a Margot Robbie. que é a Arlequina do Esquadrão Suicida, ela está nos dois filmes. Um, ela é a esposa do Leonardo DiCaprio, e no outro ela está tentando fazer que nem a Selena Gomez, explicar para todo mundo, desenhando o como é que funciona o sistema. E ainda assim não, ninguém consegue entender. A única coisa que eu entendi de todo o discurso dela na banheira enquanto tomava champanhe foi merda. Tipo, ela fala bem assim, substitua e tal palavra por merda. Eu, tá bom. Qual palavra que era mesmo? Quando você ouvir essa palavra, vai pensa ficar merda. Em merda. É, ou seja, eles estavam tentando o máximo possível pra falar assim, olha, gente, vamos dar uma pausa e explicar o que é isso. Vamos fazer uma analogia facinha, bonitinha. E eles explicam, assim, não uma vez, mas várias vezes, eles pausam o filme pra explicar o que é que tá acontecendo. E ainda assim a gente não entende. E fico pensando, a gente é muito burro ou o quê? Porque eles estão desenhando pra todo mundo, assim, olha, aconteceu isso, desse jeito. E ainda assim falando, não entendi. Olha, eu só não me sinto burro porque no próprio filme deixam claro que a crise, ela podia ser prevista, tanto que o personagem do Christian Bale, ele previu a crise, enquanto todo mundo não previu. Então, se o povo que mexe com isso não previu a crise, não viu o que ia acontecer, então acho que eu não sou burro por não estar entendendo a crise. Sabe? É. Nisso eu já fico relaxado. É, mas no geral, a grande aposta, realmente, pra mim, é uma grande aposta pro Oscar. Eu gostei do filme, achei um filme divertido, mas não me apeteceu tanto. Eu preferi outros filmes. Acho que se ganhar algum Oscar, eu acho que vai ganhar de roteiro, mesmo achando meio injusto. Ah, eu ia antes de começar a falar o próximo filme, eu ia começar a cantar a música da Jennifer Hudson, por causa do título. Ai, qual que é que eu já esqueci? Eu gostei. É uma música que a Merda Sedges cantou em Glee. Eu sei. And then eu gosto night. Leave it under your spotlight. Dá pra você colocar essa. Dá pra você colocar esse de abertura. Tipo de intervalo. Aham, perfeito. Não, eu vou colocar algumas outras. Eu vou colocar a trilha sonora original dos filmes. Acho que só de A Grande Aposta Perdida em Marte que eu vou colocar música mesmo, porque nos filmes eles tocam bastante música. Sim. Na Grande Aposta eu rebolei um pouquinho quando eu tava tocando no fundo When I Grow Up da Pussycat. Nossa, como não, né? O legal é que as músicas que eles usaram no filme eram só músicas que estavam em alta na época da crise. Sim. Eu achei aquilo magnífico. Aliás, na época da crise e nos anos anteriores, né? Porque se passam alguns meses. Começa, né, em 2005 e termina em 2008. Pois é, alguns anos. Então, aí a gente consegue ver a transição dos anos também através disso. E eu acho muito legal. Eu acho muito legal ver as coisas do início do século. Porque daí a gente vê, tipo, que alguns anos atrás os celulares ainda eram tijolares. Ainda eram aqueles, tipo, flip, né? Abre e fecha. E Motorola, principalmente. E não tinha smartphone, não tinha rede social. O mundo era completamente diferente. Isso foi alguns anos atrás. Eu acho isso magnífico. Próximo filme é Spotlight, Segredos Revelados, dirigido também pelo indicado Tom McCarthy. Baseado em uma história real, o drama mostra um grupo de jornalistas em Boston que reúne milhares de documentos capazes de provar diversos casos de abuso de crianças causados por padres católicos. Durante anos, líderes religiosos ocultaram o caso, transferindo os padres de região ao invés de puni-los pelo caso. Mark Ruffalo, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e Rachel McAdams, indicada a melhor atriz coadjuvante. O filme também foi indicado a melhor roteiro original e edição, no total de 6 indicações. Esse, de longe, é o que acho que vai realmente ganhar o Oscar de melhor filme. É uma trama bem pesada. Eu achei o filme que fluiu bastante. É um filme que eu gostei. Eu me emocionei, eu chorei em alguns momentos quando estavam falando dos casos das pessoas que foram abusadas quando eram crianças. Eu acho uma história bem... É uma história real e o filme é demonstrado disso de forma bem real. É, a realidade do filme, ela é bem... Como é que eu posso dizer? Real. Não. Ela é bem tocante mesmo. É, você imaginar que tudo aquilo realmente aconteceu, que tudo aquilo ainda acontece, que uma instituição poderosa como a Igreja Católica escondeu tudo isso, que infinitas crianças foram abusadas ao longo de anos e anos e anos, e que diversos casos de pessoas tentando fazer justiça foram engavetados por advogados e políticos que sabiam que aquilo estava acontecendo, mas não iam à frente para falar o que estava acontecendo. É uma coisa absurda, de aterradora, porque tudo aquilo era de conhecimento de muita gente, mesmo assim manteve-se escondido por muito tempo. É triste, é medonho, é cruel, e o filme consegue te passar tudo isso. A atuação do Mark Ruffalo também consegue te passar isso em uma cena bem até simples e sutil com a Rachel McAdams. Ele consegue passar esse sentimento de frustração e de essa porra toda errada, sabe? E uma coisa que eu adorei nele é que, tipo, ouvi gente falando que o Mark Ruffalo, ele tava fazendo ele, como ele sempre faz em todos os filmes, né? Só que não, eu nunca vi o Mark Ruffalo interpretar o personagem daquele jeito. É, não que tivesse alguma coisa, não que tivesse uma atuação, sabe, assim, oh meu Deus, sabe? É um personagem, sei lá, tipo o Ed Redmayne da vida, que fez o Stephen Hawking ano passado e tá fazendo uma transexual nesse ano. Mas ele tem certas coisas muito sutis na atuação dele que você consegue ver que toda a criação do personagem dele foi muito bem feita, toda a criação da atuação dele foi muito bem feita. Isso conseguiu se destacar no filme pra mim, apesar de que eu acho que ele não leva o Oscar não de melhor ator coadjuvante, mas enfim. Também não creio. Não. E o personagem do Mark Ruffalo, ele lembrou, sabe, quem é o personagem dele lá do filme do The No More Heart? Aquele jornalista que tá querendo ir atrás de tudo, muito obcecado, quase parecendo que é uma pessoa bem nervosa, mas só que é por causa do excesso de empenho dele. Mas o do... Não sei. É, eu achei que o desse filme, ele era mais... Não sei, de um modo como ele fazia expressões no rosto, sabe? Alguma coisa na velocidade dele agir, na postura corporal dele, era bem diferente das outras coisas que eu costumo ver dele. Então isso tudo me marcou muito. Mas enfim, voltando pro filme, uma coisa interessante também é que tem depoimentos. Não tem depoimentos das pessoas que passaram por isso, mas eu imagino que sejam depoimentos reais, atuados, né, dramatizados no filme. Mas os depoimentos também, eles estão... Dá-se muito espaço para esses depoimentos ao longo do filme, para a gente poder também sentir ainda mais tudo isso que, enfim, pelo que essas pessoas passaram e o que isso resultou na vida dessas pessoas. É uma coisa muito linda de uma certa maneira. Linda de uma certa maneira. Que te deixa mal, que te faz você sair do cinema se sentindo muito mal, mas que, como posso dizer, você fala, é lindo, eu estou mal, mas isso foi lindo, é uma coisa muito louca. E é isso sobre Spotlight, simplesmente é páreo duro com o quarto de Jack pra melhor filme desse ano, assim, pra mim. Né, Spotlight e o quarto de Jack, eles foram os dois melhores pra mim, eu não consigo decidir em qual. E William, o que você tem a dizer sobre esse filme? Então, pessoal, o William acabou de avisar que não vai poder continuar a gravação. A gente agradece a presença dele. Ele caiu e caiu feio algumas vezes. Tentou resgatar, mas... Não deu certo, a gente tentou resgatar, mas ele partiu dessa pra uma melhor. Sim, descanse em paz, a gente te chama várias vezes. Não se preocupa. O próximo filme é Perdido em Marte, dirigido por Ridley Scott. O astronauta Mark Watling, vivido por Matt Damon, indicado a melhor ator, é enviado a uma missão em Marte. Após uma severa tempestade, ele é dado como morto, abandonado pelos colegas e acorda sozinho no misterioso planeta com escassos suprimentos, sem saber como reencontrar os companheiros ou retornar à Terra. Também indicado a melhor roteiro adaptado, edição de som, mixagem de som, direção de arte e efeitos visuais. Tem um total de 7 indicações. Esse daí, eu gosto bastante de Perdido em Marte, é um filme que te deixa bem pra cima, é um filme bem alto astral, mas que, infelizmente, pra mim, acho que não vai levar nenhum dessas 7 indicações ao Oscar. Eu não sei se alguma dessas técnicas ele leva, que eu não entendo realmente de edição de som e mixagem de som pra poder falar alguma coisa. Não, porque vai ter o próximo filme que a gente vai falar, acho que também está indicado nessas categorias técnicas e acho que ganha em tudo que o Perdido em Marte foi indicado. Uhum, realmente. Mas assim, Perdido em Marte é uma história... Eu não sei como é que o Globo de Ouro teve a coragem de botar esse filme como comédia. Ele é uma dramédia, porque tem uns momentos que realmente dá pra rir em Perdido em Marte. É um filme muito divertido. O personagem do Matt Damon tá canastrão do jeito, num tom bem correto. Todos os personagens do filme tão bem. E eu acho tão, sei lá, me passa uma mensagem tão bonitinha de todo mundo querer ao máximo resgatar ele, o pessoal da tripulação de um jeito ou de outro tava com vontade de voltar pra Marte só pra resgatar ele. Ah, isso aí eu nem acho bonitinho, porque eu acho que isso é uma coisa que seria natural, né, numa missão espacial de pessoas que passaram muitos anos treinando e tal, viajando, caramba, quatro, pra fazer aquilo, aí acontece um acidente. Eu acho que seria natural eles voltarem, não achei, tipo, nada bonitinho, oh meu Deus. Mas eu concordo completamente com você, desse filme não ser classificado como comédia é um absurdo. Ele tem bons alívios cômicos, tem bons momentos cômicos, mas ele te deixa tenso de uma maneira que uma comédia não te deixa. Ele te deixa... preocupado? Não necessariamente preocupado, porque ele é porra do protagonista, você não sabe que ele não vai morrer no filme, mas você te deixa meio que apreensivo e preso à tela de uma maneira que uma comédia não te deixa, de uma maneira que só um drama pode te deixar. Então eu diria que ele não é nem uma dramédia, ele é um drama com ótimos alívios cômicos ao longo do filme. E é uma coisa muito interessante do filme, e que no caso ele é um roteiro adaptado, né? Ou outro roteiro adaptado. E o livro original, Perdido em Marte, se eu não me engano, eu não cheguei a lê-lo, mas pelo que eu ouvi falar, ele é organizado como se fosse um diário. Ele foi originalmente postado diariamente pelo criador dele em um site, e depois isso foi coletado e transformado num livro, ainda em formato de diário, que daí depois foi convertido para o cinema. E por isso, também eu acho que ele até seria um com o melhor roteiro adaptado, mas ainda poderia perder para Spotlight, para a Grande Aposta. Para a Grande Aposta ou para o Quarto de Jack. Então, o Quarto de Jack, depois que vocês me falaram de como a Grande Aposta foi adaptada de um livro que era de linguagem completamente objetiva, que simplesmente contava como foi a Grande Recessão, né, sem todo esse enredo que o filme mostra, eu acho que ele acaba sendo páreo fortíssimo, se não o ganhador de melhor roteiro adaptado. Mas, enfim, só mesmo para reforçar que Perdido em Marte tem lá suas qualidades, apesar de que não tem chance alguma de ganhar melhor filme. E uma coisa que eu gostei bastante também de Perdido em Marte foi a trilha sonora do filme, recheada de música disco, que é uma piada interna. É uma piada ótima. Que é bastante citada no filme. Então, eu adorei no final tocar a We Survive da Gloria Gaynor, tocou Waterloo do ABBA, Starman do David Bowie. A trilha sonora do filme é muito legal. Pra quem gosta de disco, é muito boa. Uh-huh. Agora, fica a dúvida, será que isso já tinha no livro original, ou será que eles colocaram isso por causa de Guardiões da Galáxia? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E, assim, eu achei meio estranho o Ridley Scott não ter sido indicado de melhor diretor. O filme tem uma boa direção. É um filme que dá pra ver que foi bem conduzido. E, finalmente, é o Ridley Scott acertando depois de alguns erros que ele teve no meio do caminho. Próximo filme é Mad Max, Estrada da Fúria, dirigido também pelo indicado George Miller, de filmes muito adultos como Baby, Um Porquinho Atrapalhado da Cidade e Happy Feet e o Pinguim. Que não é desmerecimento, não, porque nenhum. Baby, Um Porquinho Atrapalhado na Cidade, eu revi nesses últimos dias e continua muito bom, e Happy Feet e o Pinguim ganhou um Oscar. Então não é pouca coisa. Sinopse de Mad Max, Estrada da Fúria. Após ser capturado por Immortan Joe, um guerreiro das estradas chamado Max, se vê no meio de uma guerra mortal, iniciada pela Imperatriz Furiosa, na tentativa de se salvar de um grupo de garotas. Também tentando fugir, Max aceita ajudar Furiosa em sua luta contra Joe e se vê dividida entre mais uma vez seguir sozinho seu caminho ou ficar com o grupo. Indicado a melhor fotografia, efeitos visuais, edição de som, mixagem de som, figurino, direção de arte, maquiagem e cabelo e edição. Ao todo são 10 indicações. Esse daí eu fiz o seguinte, eu nunca tinha visto nenhum filme do Mad Max, então eu resolvi assistir todos os outros 3 filmes, que é o Mad Max, Mad Max A Caçada Continua e Mad Max Além da Cúpula do Trovão. E eu percebi o seguinte, que eu não precisava ter assistido nenhum desses 3 filmes, porque os 3 filmes se fecham. Bonitinho, não teve uma continuação. Eu te falei. Eu sei, mas aqui eu queria me adentrar ao mundo, ao universo Mad Max. E de todos esses 3 aí, eu curti mais o Mad Max Estrada da Fúria. Mas sobre Mad Max Estrada da Fúria, eu dava nada pra história. E eu saí surpreendido, porque acho que eu na minha opinião, Mad Max Estrada da Fúria é um dos melhores filmes de ação que eu já vi na minha vida. É, assim, um filme tem uma hora, quase duas horas, e tem e poucas cenas que não são de cenas de perseguição, do pessoal perseguindo a Imperatriz Furiosa. E são cenas de perseguição extremamente bem feitas. Você fica preso na assistindo aquilo lá, você fica alucinado com as corridas dos carros do pessoal. E nossa, realmente. Agora deu branco. Você falou que é o melhor filme de ação que você já viu, né? E eu ia falar que Mad Max era o melhor filme de ação que eu já tinha visto até eu ver Deadpool. Só que aí você comentou das perseguições e dos tiroteios nos carros e tal, aquelas máquinas absurdamente criadas e dirigidas, e toda aquela tensão dos carros sendo usados como armas também. E realmente é o melhor filme de ação que eu já vi também. Não que eu tenha visto muitos, na verdade seja dita, mas acho que nenhum vai conseguir superar até hoje, pelo menos. E também vale lembrar que Mad Max é um filme de ação, mas só que ele tem história, ele tem uma história. Sim, não é só pancadaria. Apesar da pancadaria ser muito boa. Sim, a parte... Não, pancadaria não tem muita pancadaria. Não, tem muita pancadaria de tiro e carro e correndo. Você me entendeu. Então, Mad Max, eu... Ainda assim, tipo, é o melhor filme de ação que eu vi, mas ainda assim, eu não sei se porque eu demorei muito tempo pra ver ele, se porque eu já... tinha ouvido mais coisa do que devia sobre o filme. Eu, quando eu finalmente fui ver, eu não fiquei tão surpreso. Eu falei, é isso? Então, tipo, não que seja ruim, sabe? É só que eu acho que eu fiquei com um hype tão grande do filme e já fiquei sabendo tanto da história, tipo, aquela velha história do spoiler, né? De estragar o aproveitamento do filme. Eu acho que isso realmente acabou acontecendo comigo. Porque quando eu finalmente vi o filme, eu não tive toda a surpresa e não fiquei empolgado como todas as outras pessoas que viram antes de mim ficaram. Mas isso não deixa ele de ser um bom filme e de merecer todas essas indicações. Porque ele é magnífico em todas essas indicações. Em todas essas categorias. Talvez até um pouco mais, eu não sei. Mas é tipo... Foi minuciosamente trabalhado, criado, produzido e extraído da mente maluca do George Miller. É, o filme, assim, ele, pra mim, acho que ele vai ser o Gravidade desse ano, que vai abocanhar várias categorias técnicas e se bobear de melhor direção. Porque hoje a direção de George Miller é incrível, ele é... precisa de ser um excelente diretor para conseguir conduzir várias cenas de ação sem perder o fio da meada, você deixar que o filme parecesse que é só corrida, corrida, corrida. E sem falar que a fotografia do filme é linda, espetacular. Ah, querido, nunca achei que deserto pudesse ser tão bonito. As cenas de deserto de dia... com aquele laranja um pouco amarelo, e de noite que é dominado por um tom azul espetacular. Eu acho assim, o filme é belíssimo de se ver, e também eu gosto do som, a edição de som do filme é muito boa, a maquiagem também é excelente, e também uma coisa que vale salientar foram o fato do filme ter mulheres bem fortes, né, na trama. Assim, já tinha a personagem da Tina Turner no terceiro filme do Além da Cúpula do Trovão, já era uma mulher bem forte. Mas aqui as mulheres dominam muito o filme. Elas dominam literalmente o filme. Elas dominam a história em si, né? Mas, e acho que isso não é spoiler pra mais ninguém, mas enfim... Falar que o filme é considerado um filme bem feminista. Eu não acho ele tão feminista, mas aqui eu concordo que tem as mulheres desse filme são os personagens mais fortes, que é a Furiosa e o grupo das garotas que a Furiosa tenta salvar. Eu acho que ele é um feminista subversivo, porque ele não é o típico feminista que a gente ouve falar no dia a dia, sabe? Não é aquele negócio tipo girl power e tipo mulheres vão dominar o mundo e tal, mas é um feminismo mais o que o feminismo realmente representa, que é mais essa igualdade, sabe, entre as mulheres e homens. Porque elas estão... No filme, na verdade, as mulheres elas se encontram num patamar abaixo dos homens, né? Como na nossa sociedade hoje em dia. Só que elas... Durante o filme nós vemos que, na verdade, elas conseguem lutar de igual para igual, né? E disputar, e sobreviver, e matar também. E mesmo mulheres que são aparentemente frágeis, que você fala... Ah, tá aí só pra ser a bonitinha do filme, sabe? Tá aí só pra ser a... Como é que eu falo? A vítima. Só pra ser a donzela em perigo. Mas não, sabe? Elas conseguem ser úteis também. Elas têm um propósito no filme. E cada uma delas é engraçado, porque as coadjuvantes, elas... Você também, você vê elas e fala, ai, vão ser qualquer coisa. Porque, sabe, parece um projeto de Spice Girls. Pior do que Spice Girls, sabe? Mas elas são construídas de uma maneira tão sutil que você consegue pegar o íntimo da personalidade delas, consegue entender as coadjuvantes por menos tempo de tela que elas tenham. Todos os personagens estavam excelentes. Acho que o único que estava menos destaque é o próprio Max. Ele é o que estava mais fraco. A Imperatriz Furiosa, ela estava excelente. As meninas, elas têm cara de indefesa, as meninas que servem só para fazer filhos. Elas são mulheres fortes. O personagem, o Nux, que é o surtado, que era do... que estava servindo também pro... Immortan. Pro Immortan. Ele é um personagem excelente. Ele dava pra ver que ele tava... Ele evolui pra caramba na história do filme. De, de um simples soldado que tava ferido e que usava o Max pra ser a bolsa de sangue dele. Pra alguém que tava empenhado em ajudar todo mundo a se salvar e fazer o que seria o melhor pra toda a sociedade. É um filme muito bom. Ao contrário de você, eu acabei me surpreendendo um pouco com o Estrada da Fúria. Graças a Deus eu não peguei spoilers. Eu só sabia que era um filme que era, entre aspas, feminista. Mas eu gostei bastante de assistir o Mad Max Estrada da Fúria. Ele não vai levar o Oscar de melhor filme, mas ele... merece a indicação e acho que vai ser o que vai mais ganhar os prêmios por causa das categorias técnicas. As categorias técnicas você fácil, você mole pra ele. Próximo e último filme, O Regresso, dirigido pelo também indicado Alejandro González Iñárritu, 1822. Hugh Glass, interpretado pelo indicado Oscar de melhor ator Leonardo DiCaprio, parte para o oeste americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Atacado por um urso, fica seriamente ferido e abandonado à própria sorte pelo parceiro John Fitzgerald, Tom Hardy, indicado a melhor ator coadjuvante, que ainda rouba seus pertences. Entretanto, mesmo com toda a adversidade, Glass consegue sobreviver e inicia uma árdua jornada em busca de vingança. Também indicado a melhor fotografia, efeitos visuais, edição de som, mixagem de som, figurino, direção de arte, maquiagem, cabelo e edição. Total, 12 indicações. E Aqui, só pra fazer um parêntese. Mais ganhou indicação. Uhum, mas só pra fazer um parêntese, ele é indicado, todas as categorias que técnicas que ele tá indicado, o Mad Max também tá indicado. E acho que só uma dessas categorias técnicas que o que pode abocanhar, que é a fotografia, porque assim, a fotografia de Mad Max é linda, como a gente tinha falado, eles mostraram um deserto magnífico, mas o que o aconteceu com o Regresso é outro nível. Porque em O Regresso, o diretor de fotografia decidiu utilizar a luz natural para filmar todo o filme. Ou seja, toda a iluminação e tudo que o Regresso teve não foi por truque de luz, foi tudo luz natural, então dava pra ver que o filme foi um filme extremamente bem feito. É, e gravar com luz natural não é nada fácil, né? Ainda mais no ambiente difícil como é o apresentado no filme. Enfim, era bem isso que eu ia falar, na verdade. Só reforçar isso que foi gravado com luz natural, é que justamente o prêmio de melhor fotografia, na verdade, ele é dado justamente pelo uso da luz. Menos de paisagem, jogo de câmera, mais pela luz. É isso eu descobri recentemente. Bom. E o Regresso é um dos filmes mais bonitos em quesito visual. Eu fui ver que o diretor de fotografia de O Regresso é o diretor de fotografia de Árvore da Vida, que é também um filme bem bonito na parte visual. E sobre a história, eu achei lenta, eu não curti tanto. Eu gostei bastante do trailer, mas eu não gostei tanto assim do filme. O Leonardo DiCaprio tá foda, tá muito foda nesse filme. Ele finalmente acho que dessa vez vai ganhar o dessa Oscar. Vez vai. Uma professora minha já falou que se ele não ganhar, ela se joga na Paulista. Porque, sinceramente, ele se esforçou tanto, mas tanto, mas tanto. Eu acho que ele merece só por ele ter se prestado a repetir a cena do Titanic. Ah, é verdade. Você tinha falado antes que tinha uma cena dele no rio segurando uma tábua. Isso, uma tábua. Só não tinha uma mulher em cima da tábua. Mas, enfim, era ele também. Só faltava que acabou se afogando, inclusive, depois. Mas sobreviveu. Ah, é verdade. Mas esse filme ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de drama. Não creio que vai ganhar o Oscar pelo motivo do ser um filme do Iñárritu, que acabou ganhando o Oscar de melhor diretor e melhor filme no ano passado por Birdman. E é difícil o Oscar repetir vencedor. Não creio que dessa vez eles vão repetir. Sei não, hein? Bom. Ah, você acha que o Regresso vai ganhar? Olha, pior que eu tô achando. Não gostei, não. Eu tô achando. Não, mas não é questão de ter gostado. Assim, na verdade, eu gostei do Regresso, mas não é um dos meus favoritos. Mas olha. Sei não, hein? Sei não. Acho que pode acabar surpreendendo, né? Lógico, eu preferiria muito Spotlight, mas sei lá. Seria sorte demais se os meus preferidos ganhassem, então já tô achando logo que vai ser o Regresso. Enfim. Se for o Regresso, eu falo assim, tá, tudo bem, ganhou. Se ganhar Spotlight, eu fico feliz. E se ganhar Quarteto de Jack, eu saio chorando. Eu solto fogos. Eu saio chorando, porque eu falo assim, o mundo é um lugar há bonito. Há esperança neste mundo cruel. Assim como com o Leonardo DiCaprio ganhando. Aí vai acabar o meme do Leonardo DiCaprio de nunca ter ganhado um Oscar, finalmente ele vai ganhar. Pois é, mas pelo menos sempre teremos a Katy Perry. Sim. E é uma pena, assim, ele tá bem, ele tá muito bem, o DiCaprio, no papel do Hugh Glass, mas não é o melhor filme dele, porque eu achei ele em Lobo de Wall Street, ele tava dando a vida pra fazer o Lobo de Wall Street, e o Regresso, ele tá bem, Mas eu prefiro ele em Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street, ele tava muito melhor. Eu não cheguei a ver Lobo de Wall Street pra comparar, mas... sei lá, cara. Nossa, o Lobo de Wall Street é bem legal. Não, mas tipo, eu tô falando... eu não consigo imaginar ele sendo mais foda do que isso. Não, ele consegue. Consegue. Então, porra, como é que ele ganhou esse prêmio já antes? Puta que pariu. Em Lobo de Wall Street, só a cena dele rastejando pra ir pro carro... ele já merecia ganhar, mas ele perdeu pro o Matthew McConaughey no mesmo ano. O que foi justo e ao mesmo tempo que foi injusto a derrota dele. Enfim, de um jeito ou de outro, dessa vez é o ano do DiCaprio. Esse filme só vale por conta do Leonardo DiCaprio finalmente fazer uma atuação que ele vai ganhar um Oscar. Finalmente ele vai ganhar um Oscar. Ah, bem. Não, não vale só por causa disso também. Vale pela cena do urso, né? Que é magnífica. Magnífica. Mas também... muita gente, você mesmo falou, é lento demais, ou é demorado demais, ou pra que o tempo? Mas eu falo que essa duração prolongada faz parte do que o diretor mesmo queria passar. Pode ser cansaço em algumas pessoas, vai, mas pode ser também, tipo, que pelo menos transmitiu pra mim, foi justamente o que o personagem passava. Todo o tempo que demorou pra passar, foi mais pra gente poder sentir, porque o tempo estava passando mais devagar pra ele. Cada dia, cada momento que passava pra ele, longe da vingança dele, era um momento mais excruciante, tipo, literalmente excruciante. E doloroso. De diversas maneiras, em diversos lugares. E partes do corpo. Mas... Nossa, ele sofreu. O personagem dele, o Hugh Glass, sofreu. Durante o decorrer do filme. Perdeu o filho, foi atacado por um urso. Eu fiquei chocado que você passava a história real. Quase morreu mil vezes. É uma história real. Eu fiquei chocadaço, cara. O cara, se for metade... do que aconteceu no filme. Se metade do que aconteceu no filme aconteceu realmente com ele, o cara já é, olha, já viveu o que já viveu umas três vidas. Nossa, ele é um sobrevivente. Esse conseguiu se salvar de tudo. Né, esse merece, sei lá, mereceria alguns muitos prêmios e algumas muitas moedas de ouro pelo resto da vida só por ter conseguido sobreviver a tudo isso. Mas não é um... Ele é um filme bom, mas só que eu não consegui apreciar tanto. Ele só é um filme bonito de ver e com um ator atuando bastante bem. E só um parênteses aqui. Você achou que o Tom Hardy aqui, ele tava melhor em O Regresso ou Mad Max? É o Regresso. O Regresso é porque eu acho que no Regresso ele teve mais oportunidade... de se mostrar. Mesmo sendo um coadjuvante, sabe, do que sendo protagonista. Coadjuvante, filho da puta. Sim, desgraçado. Ele é coadjuvante não, né? Ele é um antagonista do filme. Mas ele teve mais chance de se mostrar aí, de poder justamente exercer sua atuação do que Mad Max. Principalmente com os planos de sequência que o Gonzalez ele oferece, né, pros atores. Isso faz maravilhas. Ah, os planos de sequência do Gonzalez foram bons. Esse daí, não posso negar, ele estava bem nisso daí. Vamos então ao nosso bolão do Oscar. Quem você acha que deve ganhar e por quê? Isso é um problema. Ok. Eu vou... Ai, caramba. Caramba. Ok, como eu vou perder de qualquer jeito, em qualquer um que eu votar, eu vou votar no Regresso. Eu acho que ele ganha por dois motivos. Primeiro, eu meio que torço que ele ganhe, tipo assim, 1%, só porque eu gosto de pensar nesse negócio de que, ah não, ele tem menos chances de ganhar porque o Oscar não tem o costume de premiar o mesmo diretor, tipo, de produção de um mesmo cara 2 anos seguidos. Sabe, eu gosto de pensar que às vezes pode se quebrar e tal, e que, sei lá, quem sabe o Regresso pudesse fazer isso, sabe? Ajudar a quebrar isso, aproveitando que é o ano, é o filme que vai levar o Oscar pro DiCaprio, assim todos esperamos, né? Também porque ele é um, parece ser um filme que foi pensado pra isso, sabe? Pensado pra ser o melhor filme. Tanto pelo conjunto da obra todo, sabe, toda a montagem do filme, o lance da fotografia, os planos de sequências, as atuações, a história e tudo mais. Eu acho mais que é por todo esse conjunto, apesar de que, como você mesmo já falou, se Spotlight e o 4 de Jack ganharem, eu tô no lucro, do mesmo jeito. E a minha aposta pra ganhar, abocanhar o prêmio de melhor filme é o Spotlight. Ganhou o prêmio da parte de elenco e tal. E realmente o Spotlight é um filme excelente. Eu gostei bastante. Mas se ganhasse o quarto de Jack, eu ia chorar feito uma criancinha, pensando que eu ganhei o melhor presente da minha vida. Só seria um pouquinho incoerente, seria surpreendente se ganhasse Mad Max Estrada da Fúria. Seria muito surpreendente, mas eu ia ficar bastante feliz. Só seria estranho se ganhasse Brooklyn, por mais que Brooklyn fosse um filme legal. Seria absurdo se ganhasse Brooklyn. Eu ia ficar chocada da forma negativa. Eu só ia ficar chocado da forma positiva se ganhasse Mad Max Estrada da Fúria. Você não acha que a grande aposta tem chance, não? Porque de todo você comentar isso, você tem. Não comentou a grande aposta nem põe os espiões. Põe os espiões a gente entende, mas a grande aposta você não falou nada? A grande aposta pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. Porque é um filme que ganhou do Sindicato dos Produtores, mas aqui não creio que não seja a grande aposta para ganhar o prêmio de melhor filme. Ah, meu Deus do céu. Ter que fazer esse trocadilho pela segunda vez, porque eu sou um imbecil. Algumas menções honrosas e desonrosas, para saber se você acha que tem algum filme que merecia estar na lista, ou algum filme que não merecia estar nessa lista. Bom, um filme que eu acho que não merecia estar na lista, como eu já falei, era Brooklyn. E um filme que eu acho que deveria estar nessa lista é, bom, que pelo menos foi melhor que Brooklyn, foi Carol, dos que eu assisti, né? Mas eu não assisti Garota Dinamarquesa, mas eu acredito que por toda a história do filme, acho que merece mais que Brooklyn. Mas, sinceramente, qualquer um dos outros grandes filmes do ano passado que não chegou a ser indicado pro Oscar merece mais que Brooklyn. E um filme grande também que foi completamente esquecido foi A Travessia. É, A Travessia do Zemeckis é um filme que foi, eu pensava que ia ganhar algumas indicações técnicas, até mesmo de melhor filme, mas que foi ignorado por completo no Oscar, que é uma tristeza. E um filme que eu queria que fosse indicado de melhor filme, mas que tá aí nos indicados, é o Divertidamente. Divertidamente merecia muito estar indicado de melhor filme, mesmo ele sendo uma animação. Outro que poderia estar no lugar de Brooklyn também. Essa daí substitui facinho. Divertidamente é uma das animações mais lindas que a Pixar já fez em toda a sua história. E assim como o Up e o Toy Story 3, que eles que foram indicados ao Oscar de melhor filme, Divertidamente poderia muito bem ser indicado ao Oscar de melhor filme também, e ainda seria uma indicação muito justa. E Carol, eu assisti metade. Eu acho o filme legal, mas não sei se é não. Indica alguma indicação de melhor filme, mas acho que até vale. Eu só acho que valeria mais do que Brooklyn, entendeu? Também não teria chance nenhuma de ganhar. Mas eu trocaria facilmente Brooklyn por Carol. E também tem um filme que eu queria acrescentar, que é o Beasts of No Nation, que é o filme original do Netflix, que merecia bastante várias indicações. De melhor filme, melhor diretor e o de melhor ator coadjuvante por Idris Elba. Uhum. Mas foi completamente também boicotado pelo Oscar, ignorado sua existência, porque ele foi veiculado primeiro pelo Netflix e apenas depois em salas de cinema. E várias salas de cinema boicotaram o filme, alegando que se ele ia sair primeiro pelo Netflix, então de que adiantar elas exibirem o cinema se elas já teriam perdido muito público, que poderia estar muito bem vendo no conforto de suas casas, né? O que, claro, fez muito sentido, mas é um absurdo que a principal academia de filmes, né, apesar de que todos sabemos que o Oscar é um prêmio comercial também, mas é um absurdo que a maior academia de filmes, né, que dá o maior prêmio de reconhecimento da indústria cultural do mundo, ignore um filme apenas pela sua distribuição. Se tem mais algum, que vem na sua cabeça que merece indicação, tipo Joy? Joy não, nem cheguei a ver, na verdade. Mas também não. Nem, sei lá. Tô vendo aqui alguns que foram indicados, que eu estranhei também não estar na lista. Também tem o filme do Steve Jobs, que eu pensava que ia ganhar alguma indicação por causa do diretor, de Quem Quer Ser um Milionário, o roteirista de A Rede Social. Estranho que não teve muitas indicações. Pois é, né? Agora vai entender o que o pessoal do Oscar viu em Brooklyn pra indicar melhor filme que não viu em Steve Jobs. Eu jamais saberei. Então, acho que é só isso, gente. A gente vai só comentou mesmo os indicados a melhor filme. That's all, folks. Então, that's all. E seus encerramentos, Tennyson, tem algum jabá pra fazer? É, o jabá é só o mesmo da edição passada. Acessem o meu site no Medium, meu blog no Medium, Um Tênis Qualquer, www.medium.com/1-tênis-qualquer, tênis com acento mesmo, tá? O Medium permite que você coloque acento, eu acho isso o máximo. E é isso. Tá, me siga no Twitter, Facebook, etc e tal. Tudo Tennyson JR. Tá? Não tem erro, vai estar o link no post. E não deixe a gente acessar o post também, para vocês poderem ter acesso a links interessantes, coisas que a gente comentou no podcast, etc. Pra ver quais são a lista dos indicados e também para saber qual é melhor a sinopse de cada um dos filmes que a gente citou. Isso. E pra comentar também, né? Claro, isso é importante. Comentem, a gente gosta disso bastante. A gente fica feliz. E pra mim, vocês podem me encontrar pelo Facebook, Alex Tavares. Tem um blog que é o Então Eu Assisti, que é um blog que eu escrevo sobre algumas séries. Que o endereço é o esse não é um blog de reviews. O E é um. É escrito com EH e as palavras são unidas por hífens. E só isso. Então, beijinhos, abraços, até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou chegar. É pra chegar aí umas 11, 11 e pouco. Ah, tá. Gente, que isso? Mas o que é isso? Ah, não sei, deve ser em cima das putas aqui da rua. Adoro! Puta, trans, e tem dois bares aqui do lado também. Então só pode ser qualquer coisa. Adoro! Tá? Eu só, se fosse lá em Rondônia, de onde eu vim, podia até ser macaco. É, que... é, mas não, eu sei que aqui em São Paulo não vai ter. Perto das redundâncias. Mas enfim. E, tipo, falando sério, eu morei numa casa lá, e pra você chegar nela, você tinha passado no meio do bosque, e você viu os macaquinhos correndo na minha rua. Mas aqui não, é só puta mesmo. Trocou uma selva por outra. É, basicamente. Ai, eu não acredito que eu tô ouvindo. Que merda! Se ela vir. Ai, caraca! Mas, ai, ai, como é que. Ai, eu tô sem palavras, né? Isso. Adorei. Isso aí já foi mais engraçado que o Regine Marte. Ou mais do que A Grande Aposta, né? Ah, mas porque os dois filmes também foram indicados, comédia, ao, né? Globo de Ouro de comédia. Mesmo não sendo comédias.